Luiz Acordeão. Isso é pra minha vaca, ela é uma tremenda na disputa. E corre sem rachar prêmio, é diferente. Começou vaquejado em plena sexta-feira. Emendei na disputa, fui para a segunda-feira. Graças a Deus que eu ganhei de novo. Olha que foi sem rachar prêmio comigo, aquele é pouco. Só que eu esqueci da mulher em casa. Compliquei minha vida nessa dita vaquejada. Emendei na segunda e só cheguei na sexta. Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira. Volta meu amor, que eu tô desesperado. Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo. De volta meu amor, sem você eu não sou nada. Eu vou parar com o negócio de vaquejada. Foi volta meu amor, eu tô desesperado. Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo. Volta meu amor, sem você eu não sou nada. Eu vou parar com o negócio de vaquejada. Skip! Na pegada do vaqueiro da estrada de Jaré. Cê tá se acordeando, escuta a história de muito vaqueiro. Olha, começou vaquejado em plena sexta-feira. Olha que emenda e na disputa fui para a segunda-feira. Graças a Deus que eu ganhei de novo. Foi sem rachar prêmio comigo, vaqueiro é corpo. Mas só que eu esqueci da mulher em casa. Compliquei minha vida nessa dita vaquejada. Emendei na segunda e só cheguei na sexta. Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira. Falta meu amor, que eu tô desesperado. Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo. Foi volta meu amor, sem você eu não sou nada. Eu vou parar com o negócio de vaquejada. Foi volta meu amor, que eu tô desesperado. Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo. Volta meu amor, sem você eu não sou nada. Eu vou parar com o negócio. Eu digo assim, ó. Eu digo, vai. Meu amor, tô desesperado. Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo. Volta meu amor, sem você eu não sou nada. Eu vou parar. Olha que volta meu amor, que eu tô desesperado. Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo. Foi volta meu amor, sem você eu não sou nada. Eu vou parar com o negócio de vaquejar. Ai, aí já se apresenta na pista, vem na representação do SS. Vai. Aí já vem Tarcísio na 17, vem Salzinho na 18. Vem descendo, vem trabalhando, vem se aproximando das linhas paralelas. Tranca na direita o boi da Zé Clínica. Valeu, boi. Isso é forró de calumar.